話します。 Portugal 02, confirm we are ready for departure. Roger, good for takeoff from day 10. Takeoff 10, Portugal 02. Agora eu vou na 645, boa noite, autorização para a vitória. Vou na 645, agora de costas. Aguarda. Salvador Alvinete, ao favor. Tem disponibilidade de viatura Follow-me? Confirme. Tem disponibilidade de viatura Follow-me? Ou se puder orientar a gente. Onde o senhor se encontra? Eu estou no pátio 1 pela minha casa. Gente, o senhor está através de qual portão? Obrigado, mas... Eu estou à direita da BR. O senhor vira então à direita e tá vendo agora um carrinho que tá passando? Ah, um ônibusinho que tá passando ali no caminhozinho? Aqui, então, ali é ali onde o senhor vai ingressar. 022 Airborne at 07, contact Salvador Control 120.8. 120.8 Airborne, sinal 022. Boa noite, obrigado. Boa noite. Rapaz, a passagem do tráfego está ultrapassando agora, já está autorizado puxando a porção 10. Segura 645, copia? Pronto, cópia. Autorizado Salvador Vitória, nível 360. Acaba puxando 0, curva direita. Saída da Euleda IDEV, Upio 50 conforme rota. 5135 no transponder, controle 1208. Vitória 360, decola da NEI, curva direita da Euleda IDEV 350. Controle 208, transponder 5135, estamos no portão 2, pronto, puxa bem de trânsito. Autorizado, time táxi. Voo no 645. Só no táxi. O Juliette Alfa Blue, fica no visual que o senhor parou na Lima. O senhor pode virar agora a sua direita, seguir em frente e depois virar a primeira esquerda. Afirme direita, segue em frente. Afirme, mantém a posição. Afirme, direita, Alfa Blue. Vai manter a posição, vai virar a posição. Paulo Salvador, muito boa noite. É o voo 1236, que dá informação Romeu, alta direção Fortaleza. Bola 2236. Papapá, Juliette, Alfa Golf, solo. Juliette, Alfa Golf, solo. O senhor agora acabou de ingressar na Quebec, após o senhor vai virar à direita, novamente via pista, e vai virar a segunda, a primeira esquerda. Tema após será a primeira esquerda. E agora... 236, copia? Copia, 3, beleza? Beleza, autorizado, nível 370, decola na pista 1-0, após decolagem, primeira curva à esquerda, na subida Momo, transição Froti, até o pêndulo 1-9, e após conforme a rota. Aciona 5136, controle 120, decimal 8. Pode ir, se já fez então, está autorizado a nível 3-0, decola na pista 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, vai interceptar o pêndulo 1-9. 5136, outra, onde o controle 2-0-8, 1-1-2-3-6. Correto, no 2-3-6, chama para o posicionamento. Vai chamar para o posicionamento, grato, no 2-3-6. Existe alguma posição, está aguardando o balizador. Confirmaram na água do balizador? Papa, Juliette apagou. Já está comentado. Vamos entrar em contato com a Freire, o Juliette apagou. Obrigado. Ok, o Juliette apagou. Se você puder fazer uma limpeza, só deu abastecimento do BR. Ok, vamos solicitar. Arotax, está 3629. Você tem quantas informações? 3629? 2,5, 3 horas e 50. Livre táxi, parte principal e índio. Ponto de espera, torre 1-1-8-9-5. Ajuste, 0-4. 2,9-5 no passo, para navegador, está autorizado para 3,6-2,9. 1895, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, 18,95, Ok, grato. Tá aguardando a viatura aqui pra estacionar. Noite, Gonomia 45, pode ver a pronta. Gonomia 45, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 60 graus, 5 nós. Alinha e decola no 0, Gonomia 45. TAM 3629, alinhar e manter. Autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alinhe e manter no zero, TAM 3629. Sempre puxa o ataque. TAM entramos em contato. A Infraero disse que já estava mandando. Lado 15, controle 12, 08. 20, oi. Engolo 645, por gentileza, confirme que tá o P.O.P. 6, aqui pra vir aí, que é o Edson, assistente, cópia. Portugal 022, contact the 6 CNN frequency 126, decimal 85, disponible 125, decimal 45. Roger, understood, received 126.85 or 12545, confirm? That's right, good night. Yes, good night. Tá 3629, decolagem autorizada, pista 10, vento 160 graus, 79. Correto, mas que travia, hein? Ajuste, me deram no 4, chama agora, tô indo no 95. Livre táxi, parte principal índia, ponto de espera, tô indo no 895, ajuste, 10 no 4. Meio bike pra Bianchi. Secretário chama pronto táxi Mike pra Bianchi. Tan 3629, decolado aos 19, controle 120, decimal 8. Boa noite. Dan 3897, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Livre 6259 no 7, chama táxi. Reporta ponto de espera da Oscar, Mike Bravian, que ajuste de altímetro no 0 no 4. TAM 3897, decolagem autorizada, pista 1 no 0, vento 1 no 5, 0 graus, 7 nós. Salva Tango Mike Bravo Yankee, reporte alinhado e pronto, chama certo. Vou passar alinhado e pronto, reporte Mike Bravo Yankee. TAM 3897, decolado aos 22, controle 120, decimal 8. 208. Lore, boa, decolou, tá 3897. Boa, 3897, na via saída da El, sobe 320. Via da El, 320. No 645, chama Recife no 251, alterno no 3325. 251 no 332. 3325. 3325, obrigado. 20 pontos de espera, tô usando no 895, ajuste no 0 no 4. Mike Bravian, decolagem autorizada, pista no 7, vento 160 graus, 5 nós. Ambiente livre, decolagem para Mike Bravian. Paulo, Salvador, gol 1-2-3-5, travão para o pushback, acionamento na posição 9. 2-3-6, livre, puxa, meu ataque. Salta, Deus, vai importar para o site, 2-3-6. Mike Bravian, que declarou aos 24, curva direito, circuito não padrão da 17, reposta final. A direita, circuito não padrão da 17, repassará na final, Mike Bravian. Na 6259, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1 no 0. base pela direita para 17, o Mike Braviano. Sim, Mike Braviano, autorizado. Toque arremetida, pista 17, vento 150 graus, 79. Frente, livre, toque arremetida no 17 para o Mike Braviano. Luciana 6259, decolagem autorizada, pista 10, vento 150 graus, 79. Paulo Salvador, gol 1236, pronto para o ataque, 154 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Teresina. 1236, livre táxi, site principal em Índia, ponto de espera, torre 1985, ajuste no 0 no 4. Site principal em Índia, ponto de espera, 2895, gol 1236 com ajuste indicador. Me chama agora Recife 251, alterno 3325, 3629. 3629, Recife 1 e 2625, confirma. 3325. 3325, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, o Xenema é 259. 259, sabe 360, autorizado Varleda. Leda da presente, o Xenema é 259, grato. Salvador, muito boa noite, o gol 1236 tem que estar na Índia, próximo ao posto, casa 10, pronto? Gol 236, a Lima 0-0. A Lima 0-0, gol 236. Xavier, que tocou remeteu os 29, autorizado curvar à direita, circuito pela direita. Porta cruzando a final da 1-0. É, confirme, final da 1-0? Não, negativo, curva à direita para um circuito não padrão da 17. Afirmativo, curvando à direita para o padrão, não fiz, o circuito não padrão da 17, o Mike Braviano. É, o circuito agora será pela direita. Iniciando curva pela direita. Meio alinhar, livre de decolagem, pista 1-0, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Centralizado alinhando para decolagem, bono 236. 97, chama Recife 251, alterno no 332. 397-251-3325. Chato 6259, boa morte, boa presente. Boa. Qual a posição? Ótima. Boa. Entrando base para a final da 197, o Mike Bravianchi. Forte curta final, Mike Bravianchi. Passar a curta final da 197, o Mike Bravianchi. Medo com os 30, controle 208. Ah, agora controle 208, Bruno, 236. Controle Salvador, muito boa noite, Bruno 236, decolou na cena Momo. Boa, no 236, sobe 370 via saída Momo, vigilante. 370 via saída Momo, Bruno 236. Livre, toque arremetida para o Mike Bravianchi. Sua identificação. Salve, Salvador, boa noite. É o Papa Papa, Juliette, por favor. Juliette, por favor, prossiga. Juliette, por favor, coordenação para Sierra Bravo, Juliette, Papa, número 270. Confirma, foi solicitado 250, temos autorizado o 270. Copia ou roda coordenação? Será que não? O 270 mesmo foi solicitado, Juliette, a favor? Sim, Juliette, a favor, foi autorizado. Para Serra Bravo, Juliette, para baixo, só o nível 270. Decolando da pista no zero, com primeira curva à esquerda, subida curva, transição Aracaju. O Cajama Aracaju e segue na pêndulo 17 até João Pessoa. Aciona 5131, controle no 20.8. O Juliette apagou, foi autorizado João Pessoa, nível 270, pista 10, primeira curva esquerda, saída é Fuca, transição Aracaju, via Eupesilo 17, transponto 5131, no controle 120, decimal 8. Correto, Juliette, papá, Golf, já possui o problema? 17. Esquerda, circuito padrão, 17, o Mike Bravianchi. Chinamia 259, chama Recife 1251, alterna no 3325. 251-3325, Chinamia 259. É o Papa Papa, direto, por favor. Prossiga, direto, por favor. Apenas confirmando, a saída é Fuca, a transição é Caju. Isso, Fuca transição Caju. Ok, Fuca Caju, Juliette, a favor, se grava. Existe alguma possibilidade de decolar da pista 1 no 7? Afirmativo, decolagem da 1 no 7, então. Continua a subida Fuca, transição Aracaju, com curva à esquerda após decolagem. Isso agora no 7. Só confirmando o encontro PAT 4? Confirmando uma solicitação? O PAT se encontra? Está no 4-4, Juliette, por favor. Ok, então o 4-4 decolando da 1-7, Juliette, ao favor. Ok, sim, Juliette, por favor, se chamará para acionamento. Tocar e prosseguir para a cabeceira 1-7 para uma nova decolagem. Gente, o mais para ver. Jack. Sabendo. Thank you. Mike Bravo Yankee, autorizado pouso, sistema 7, vento 960 graus, meia dúzia de nós. Gente, livre pouso para o Mike Bravo Yankee. Ano 236 chama Recife, ano 2685, alterno 1254. Recife, 2685, alterno 254, grato ano 236. Vento 150 graus, meia dúzia de nós. Curva esquerda, circuito padrão 97, suporte girando base. Pela esquerda, circuito padrão 97, aqui. Vale, Alfa Papa, para Juliette, Alfa Golf, e no 44 para acionamento. Juliette, Alfa Golf, acionamento a critério para ataque. Solicita na frequência da torre 11895. Certo, para ataque, 108.95 graus, Juliette, Alfa Golf. Obrigado pela auxílio. Para a final 7, Mike Bravianchi. 7 Mike Bravianchi, utilizado para o KRMT 17, o vento 1.50 graus, meia dúzia de nós. Aqui, para o KRMT. Uso toque de mentira autorizado, 140 com 7. Aqui. Boa noite, prossiga. Comando à esquerda, padrão, é para trás, gerando base. November, Petrolina autorizando no nível 105, decolando da pista no 7, após decolagem, primeira curva esquerda, corredor forte, restrição no meu pé, até a direção do controle, aciona 5146, controle no 20, pressionou 8. Está com o Suzuno 044, só confirmando que você pode ser. Gente, então agora para a torre 1985, para ataque, mandando até critério, ajuste no 04. Está assistindo as suas operações, segundo o Notam, Bravo, no 200. Para sua informação, a patrão Juliette Santana. Eu estou todo claro, eu vou entrar no nosso instalador, de acordo com a plana, estou chegando aqui, estou voltando agora. Estamos cientes. Gente, copiado. Somente a informação que nos foi passada aí junto ao centro. Novembro autorizado, táxi até a Papá, reporte para ingresso. Informação SR, autorização Galeão 340, ano 03. Galeão 3197, informação Serra confere, Galeão autorizado, nível 340, decola da pista no zero, com primeira curva direita, na subida da El, Leda e Irume. Onde intercepta per November 857, prossegue conforme rota. Raciona 5156, controle 120, decimal 8. Exato, Galeão nível 340, decola da 10 com curva direita após a decolagem, no perfil da Tael, Leda e Irume. Receptar pelo 9857, após conforme. 5156 é o transponder, 108 o controle, está 3197. Essa 3197 chama pronto para o estacionamento. Chama lá. Constante. Certo, então só para confirmar o noção, é Bravo 1280, ok? Bravo 1280, tá? Não precisa usar o Zanco Arnaldo, que não foi nada, é o pelo... Ele não tá. Eu só estou comprando de Uber, que não foi na bala também, pela qualidade. Mas, só estamos repassando o que Recife nos passou a informação aqui, para já estar tá atento aí na próxima vez. Ah, eu não estou usando. Mas eu vou arrumar, eu vou fazer o canal de palestra. Por favor, contato da externa 17. Novembro, devido aos tráfegos para bordo na pista 17, seu debate será via pista 17. Então, ingresso à esquerda, pista, repórter cabeceira 17, aí de pronto. Tchau, Alfa Golf, mantém a hosta. Mantém a hosta, Alfa Golf. Sobre o farol Itapuá, aqui. Enchi 360 à esquerda, aguardando a autorização para prosseguir para o novo toque de metida, o Mike Bravian. Yaki. Deixe o eixo de decolagem da 97 livre, ok? Sim, Matias, deixará o eixo da 97 livre, fazendo a curva pela esquerda aqui, 360. E entender o que será posto final após, ok? Sete. Segue para pouco, senão o Michael vai. Essa passarinha do lado 4, né? Consiga o Serra Tango? Parei do lado 4, tá? Certo. Ajuste no 0 no 4. Mano, na chama a torre 2895, Juliette Vento. Até mais. Juliette Serra Tango, boa noite, 1014. Reporta ver se fala da rotatória. Prossegue final 97, reporte na vertical da RMA, o Juliette Serra Tango. Na vertical da RMA, o Juliette Serra Tango. Todo 360 pela esquerda, livrando o eixo da 17, Mike Bravianchi mantendo 1000 pés. Excelente, Mike Bravianchi. Hercúleo November, decolou 852. Tem condições com o bar esquerda, resolução, agilizando? Porta livrando o campo Hercúleo November. favor, está autorizado a ficar um recado. Gente, então tráfego já na final da 17, Juliette, por favor. Mantenha a ordem. Mantenha a ordem, Juliette, por favor. Gente, pro lado do corredor forte. Aguardando transferência do novembro. Gente, comprou a norte, informa o tráfego prosseguindo para pouso na pista 97, aproximadamente 3 milhas da cabeceira. Chame o controle da presente 208. Nada está vendo lá do modo 97. Está travado o Juliette Atano. Segue final, o Juliette Atano, avistado, puto autorizado na 7, vento no 60 graus, 62 de nós. Obrigado, boa na 7, Juliette Atano. Aqui para ver aqui na vertical do farol, podia prosseguir aqui como direto paralela na 7. Lá do vento, aguardando para tirar a base, Mike Bravian. Pela direita, chamarema para girar a base, Mike Bravian. Já se retava após o pouso, qual é o bate? A casa da base. Gente. Já se retava, só nos 5.000. Vira. Tem condição de virar a porta na esquerda na Quebec? Passa o deck 3 de livra na Quebec, passa 180 e aguarde para ingressar e prosseguir até a base. Base Brasil, que base pela direita autorizada, resposta final. Afirmativo, base pela direita autorizada. Docente, mais um tráfego para a bolsa, é autorizado, Juliette, por favor. Ok, sim, Juliette, 180 e mantém o ponto de espera da Quebec, Juliette, por favor. De 3 milhas, ponto 3, baixar travado da 17, pouso final, Mike Braviac. Privado pouso, pista 17, o vento 160 graus, 62 de nós, Mike Braviac. Aqui. Puxa, meu táxi. 7 Alfa Golf, autorizado o ingresso, reporta NEAD pronto. Passa o alinhamento de forma a deixar a taxa Yoshi livre, ok? Mike Bravianque, Solo 59, utilizado backtrack, vibrar para o pátio 4, que até só era uma aeronave na pista na frente. Vibra para o pátio 4, na regra do backtrack. Negativo, tem um tráfego já alinhado na cabeceira, de forma que o tráfego interfere na entrada da base. Só um instante, o Black Tata. No November, informa o estimado para pouso. Está estimando para 2310. Trato. Por favor, se livre decolagem, pista 17, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem no 7, por favor. Ação autorizada ingressar na pista e prosseguir até a base. Aqui está 317, está com 104 ao longo, 3 horas e 20, está na nossa fina. O corpo decolou 201, chame o controle, 208. 208, grato, boa noite. Agora no 04. 04, está desmontado. Via saída Pouca, vigilante. 270, via Pouca, Caju, Juliette, a favor.